WebJet BA749 na posição número 4, autorização de pushback acionada. A749, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chamarei para o táxi, WebJet 6749. Táxi autorizado via Juliet Alfa até o ponto espera da 28, reporte no ponto espera pronto. Alfa, ponto espera da 749 para o táxi com 9797 a bordo, 4 horas e 15 minutos, alternando com o Finho. Indy Alpha até o ponto espera 28, reporte pronto, 6749. Táxi via Alpha até o ponto da espera da 28, reportar pronto, WebJet 6749. Ponto espera da 28, objeto 6700. 6700, livre, ingresso e decolagem, pista 28, vento 230 graus, com meia dúzia nós. A linha e decola, cabeceira 28, objeto 6700. Valeu. Web 6700, decolado aos 27, controle 199, decimal 35, bom voo. Obrigado. Webjet 6749, aproximando-se do ponto de espera 28, pronto. Jet 6749, autorizado, ingresso e decolagem, pista 28, vento 230 graus, com meia dúzia nós. Ingressar e decolar, pista 28, Webjet 6749. Foxtrot Lima para Vitória da Conquista, aguarde cópia da autorização, East Fox Lima. Decolado às 3-1 no controle 1 no 9, decimal 3-5, bom voo. 3-5, bom dia, bom trabalho. Foxtrot Lima, cópia. Aqui está a centena aprovada, decola da 1-7, curva direita, subida gole até Val, após em rota, o controle 1-9-35, aciona 5-4-2-6. Correto, livre acionamento, informe iniciando o táxi. levantar ingresso, pistão 7, foi isso que Fox Lima. Fox Trot Lima, livre ingresso, informe alinhado e pronto para decolagem. Stand by 8 sequence, vamos ver o conflito. Foxtrot Lima, livre decolagem, o vento 220 graus, meia dúzia nós. Foxtrot Lima, decolado aos 40, controle 1 no 9.35, por favor. bom dia. Tango, prossiga. Qual o horário do plano? Que aguarde coordenação, é certo? Golf Vitor, cópia. Golf copy. Meu Golf Vitor, ADC, flight level 100, after takeoff runway 17, turn left, normal departure until Albu position, then direct ADC. Salvador departure 119 at the small 35 and squawk 5427. Feedback was correct, startup approved, advice ready for taxi, Omega Vitor. Bom dia, Papa Tango, Tango Kilo. Golf Kilo, bom dia, Ilhéus, qual nível? 080, 5 da Oscar, 2 da borda, vai ser para acionar. Gente, liga o acionamento, aguardando cópia, eu acho que é Golf Kilo. Kilo. Serra Tango, cópia. Aracaju, nível 070, Golf 677, decola da pista 17, curva esquerda, subida Conde, controle 119, decimal 35, aciona 0163. Correto, chame pronto para o táxi, ex-retângulo, livre acionamento. táxi do Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, livre inicial táxi, pronto cópio? Pronto, senhor. Ele é o 080, decolagem da pista 17, curva à direita, perfil da subida coral, o controle 119.35, aciona transponder 0256. Ok, ele é o 80, coral, decolada 17 direita, coral 1935, 0256, está pronto para o táxi, Oscar Golf Kilo. Inicia o táxi, chame para ingresso pista 17, Oscar Golf Kilo, confirmando 02 a bordo. Afirmativo, 02 de POB, o Golf Kilo. Tente.